todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz. Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem.